Fronte Investiga. Quadro Fronte Investiga, edição especial de primeiro aniversário do Fronte, comemorando o quê? O fato de que, passado um ano, que beleza, hein? Continuamos no ar, viva! E o grande mistério de hoje é justamente isso, tentar entender como ainda não fomos tirados do ar nesses 12 meses, mesmo tendo reclamado de todo mundo no meio político e não tendo elogiado ninguém, enfim, né, mistério, não acha? E no intuito de resolver este enigma, convocamos alguns dos personagens que mais passaram por aqui durante este primeiro ano de programa. Testemunhas oculares e auditivas de quase tudo o que rolou neste período, ou melhor, de quase tudo que rolou de oficial neste período, né? Tem coisa aí que se a gente contar, enfim, né? Melhor deixar quieto. Fecha a boca aí, mulher do Gogli, não fala não, hein? Vamos lá então, passando aqui as nossas testemunhas, nossos depoentes. Ouça o que disse, por exemplo, este personagem central na elucidação de vários dos mistérios apresentados ao longo do ano no quadro Fronte Investiga. O programa continua no ar, porque eu participo dele. Sou o melhor dos melhores, um cara muito bom, e também continua no ar, porque os donos da rádio não têm escutado. Se tivessem, mandariam embora todos os personagens. Deixariam só você. Ou nem você. Colocariam uma locutora no lugar. Bem linda. Bem gata. De biquíni. É assim que eu gosto. Quem também apresentou sua versão sobre o mistério do primeiro aniversário do Fronte, com 50 programas já veiculados, foi o mestre dos mestres, o cara malvadão por excelência, o cara que eu não preciso nem falar o nome porque você já sabe quem é, só de ouvir a respiração, hein? O programa ainda está no ar. Porque eu quero. É a minha vontade. E se você tirar o programa do ar, eu prometo exterminar você. Credo e cruz. E um dos segredos do sucesso do Fronte é ter fontes, né? Ou melhor, ter audiência, né? E isso também do lado de lá da fronteira, como nos conta com sinais de fumaça o cacique Kaarrie da tribo Temboguaçu Porã. Se me perguntarem do que eu gosto mais, se de ouvir o programa ou comer mandioca, prefiro comer mandioca, tomar tererê, dar um tapa numa erva tradicional alucinógena. Mas quando não tem erva, não tem tererê e não tem mandioca, prefiro ouvir o programa, que não é como mandioca, mas também é bom. E em busca de descobrir o mistério do primeiro aniversário do Fronte no ar, recorremos também ao conhecimento das máquinas, com a opinião algoritma do Homem do Gogli, versão nacional do Buscador. O programa ainda está no ar porque tem muitas ouvintes. E elas são todas lindas, cheirosas, maravilhosas. O papai aqui gosta muito de vocês, suas lindas. Me acessem, me peguem, me digitem, miau. E neste primeiro aniversário já foram mais de 100 horas de programa, mais de 4 dias ininterruptos, caso você decida aí se massacrar e ouvir o Fronte 24 horas por dia, né? E também uma certeza, hein? Se algum dia houver premiação como o melhor programa Fronte da Transamérica de Foz do Iguaçu na categoria Programa de Sábado das 10 ao meio-dia, ó, certeza, ganharemos o prêmio, hein? Afinal, não temos nem concorrência. ou você conhece algum outro fronte rodando aí pelas ondas da região de fronteira. Quadro Fronte Investiga, edição especial de aniversário aqui no Fronte Transamérica.